sweet dreams. Hip-hop não tem fronteira, irmão. Eu sou aquele que chega no som e racha. Senta no banco, troca uma ideia, relaxa. Dizem os primórdios, quem procura acha. Que ninguém derruba, não importa o que faça. Irmão que considera, não precisa de fama. Representa pelo amor, sem pensar na grana. Irmão blasta Portugal, verdadeiro hip-hop. Nova Kenny, Califórnia, Anabolic, Nova York. Conexão imensa, sem querer imprensa. Chega na humilde, mano, e marca presença. Chamaram pro lazer, tipo brincar de Lego. Meu mic é o martelo, pra mim bater nos pregos. Que chegam falando, querendo vir na bota. Uma bica na fustos, vira lata, já sai fora. Consideração não se compra, se conquista. Quer ver falsidade? Liga a TV e assista. Aqui é só irmão verdadeiro. Representa o underground e luta como guerreiro. Esse que é, irmão. Yo, all a ball is a bitch, when my fist is clenched. Knocking off heads in a snap or a cinch. I only need an inch, go ahead and take a mile. And how you lost your life is a mystery of the wild. My anger is released like ghost of the deceased. Carve you like a turkey, every day is a feast. The nature of the beast resides within me. And Novocaine is God in the flesh, you see. I'll lead you to the truth like a sheep to the slaughter. Feeble-minded snakes left drowned in the water. Content in my bubble of non-worldly activity. In-depth thought is a daily activity. My creativity will always exist. With my pen, my pad, my thoughts and my fist. And I can bring the fantasy mixed with reality. Kill you two times and catch a dual fatality. Everything you know is actually a fallacy. And that's another lesson from the lords of brutality.